Introdução Workshop 501. Conferência de Münster. Primeira respiração. A unicidade da criação. Visitantes amalgamados entre nós. Esse workshop foi transmitido ao vivo da Conferência de Münster, com a presença de cerca de 20 buscadores de conhecimento. Não foi revelado muito sobre o que aconteceu na conferência, mas podemos extrair algumas coisas importantes dos ensinamentos. Pelo que um buscador de conhecimento disse, todos receberam uma unidade de fone de ouvido que provavelmente tinha a mais recente tecnologia para testar. Um dos principais objetivos da conferência era começar a treinar a humanidade para transmutar a fisicalidade e também preparar os campos para a paz mundial na próxima reunião dos embaixadores em Londres, em novembro. Eles também estavam imprimindo gráficos da interação da alma do homem e da alma da fisicalidade para calibrar os sistemas para as próximas sessões de voo. Então o Sr. Cash disse que um dos buscadores de conhecimento imediatamente iniciou a transmutação da alma. Eles devem ter se afastado tanto do corpo que ele parou de respirar. Eles tiveram que pedir à pessoa que começasse a respirar, e quando voltou ao corpo, a pessoa começou a chorar. Isso levou a dar um ensinamento muito suave sobre como aprender a aceitar a dor da vida. A primeira respiração que tomamos ao passar do líquido do útero da mãe para o ar da atmosfera deste planeta é dolorosa, e é por isso que o bebê chora ao nascer. É uma transição de um estado para outro, e é doloroso. Ele disse que isso é exatamente o que acontece quando passamos pelo processo de transmutação. Quando voltamos ao corpo, é como respirar novamente pela primeira vez, e temos que nos acostumar com isso. Isso não é muito fácil de ouvir, pois a sociedade moderna nos treinou para evitar a dor a todo custo. Foi aí que ele disse que temos a crença de que não deveria haver dor. Mas isso não se encaixa na realidade da vida, que é uma transição após a outra. E como nossa vida é um campo em movimento, será uma mudança após a outra. Isso é algo que precisamos entender e nos acostumar, e não ter medo disso. Cada um de nós precisa encontrar uma maneira de lidar com a dor. E será que podemos aprender com ela? Não acho que essa dor da transmutação tenha necessariamente uma lição nisso. É basicamente um processo físico pelo qual temos que aprender a passar. Ela só se torna um problema se tentarmos evitá-la e criarmos um bloqueio emocional. E é aí que está o problema, pois a maioria de nós carrega algum tipo desses bloqueios emocionais para evitar a dor. Isso se deve a uma série de razões, como a compreensão errônea do propósito da vida, o apego à fisicalidade e à ideia sobre como a vida deveria ser. Mas praticamente tudo isso decorre do fato de não conhecermos e sentirmos nossa própria alma. Portanto, ao nos prepararmos para a transmutação, será importante que possamos experimentar nossa alma diretamente e aprender a expandi-la sobre a fisicalidade e depois elevar a alma da fisicalidade. Quando praticarmos isso, esperamos que a transmutação se torne mais fácil. Outra verdade da vida que veio à tona foi que todos nós somos o produto de interações acidentais dos campos do Criador. A vida do homem é um desenvolvimento progressivo dos campos do Criador e que não somos nada especiais e nunca nos tornaremos algo especial, porque estamos totalmente conectados ao universo. À primeira vista, podemos pensar que isso é o que os ateus dizem, não é? Sim, isso é verdade. Mas apenas parte disso. A diferença é que estamos totalmente conectados ao universo. Essa é outra maneira de dizer que somos totalmente amados e que também amamos totalmente a criação. E o desenvolvimento progressivo é a alegria de viver ou de experimentar as interações do campo à medida que voltamos a crescer e a nos unir ao Criador. O problema é com o ego, que na verdade é apenas um monte de pensamentos, ideias e sentimentos girando em torno de si mesmo. É uma entidade separada formada pela repetição de pensamentos e se dissolve quando fica sem energia, o que pode acontecer de várias maneiras. Isso é muito difícil de ouvir, pois somos treinados para pensar que somos especiais e únicos. E parte disso também é verdade, porque a maneira como nossos campos interagem uns com os outros é única e não pode ser repetida. Parece que estamos andando em círculos. E isso se deve ao fato de pensarmos apenas na existência do estado da matéria. Quando entendermos que somos tanto plasma quanto matéria, nossa confusão acabará. E espera-se assim que a transmutação se torne muito fácil. A partir dessa discussão, chegou-se ao ponto de que nosso entendimento de que o espermatozoide mais forte é aquele que consegue fertilizar o óvulo não passa de uma grande falácia. Isso nasceu do conceito de que somente o mais forte vence e sobrevive. De certa forma, é um tipo de mentalidade de escravo e não se baseia na realidade do plasma. Como os espermatozoides e os óvulos são ambos plasmas, eles precisam ter forças de campo correspondentes para interagir. Isso é pré-decidido no primeiro momento da interação. Mas o que isso significa? Qual interação? O contato sexual ou quando a mãe e o pai se encontram pela primeira vez? Isso não foi revelado. Quando você vê todos aqueles espermatozoides nadando no microscópio, você começa a se perguntar. O processo reprodutivo é como criar pequenas pessoas duplicadas do pai e o óvulo da mãe. É o mesmo padrão, o micro no macro. Em seguida, ele mencionou o processo de criação de materiais a partir dos campos. É a mesma coisa que com o espermatozoide e o óvulo, só que controlamos o plasma e podemos criar a força do campo magnético correspondente ao material que queremos. Mas há a parte secreta sobre a inércia, que ele disse que não revelará ao homem neste momento. Muito foi ensinado hoje sobre a unicidade da criação. Tudo vem do Criador e volta para o Criador. Os campos que o Criador emite estão sendo constantemente reciclados. Fomos criados a partir de campos que foram usados anteriormente e quando morrermos, nossos campos serão usados novamente. Isso é fácil de ver com o corpo, porque os elementos passam por transformações, eles se decompõem em seus componentes essenciais e depois são usados novamente. Mas com a alma não é fácil de ver, porque se acumularmos força de campo suficiente para nos tornarmos uma alma, ele disse que ela vive por toda a eternidade, ou será que ele quer dizer trilhões de anos e depois se une novamente ao Criador? Mas mesmo assim, durante todo esse tempo, ela ainda está emitindo campos como o nosso Sol e os campos que não usamos vão para o cosmos para que os outros os usem. Acredito que o Sr. Cash estava insinuando que os campos mantêm um registro de todas as suas experiências e conhecimento, e então esse conhecimento é devolvido ao Criador como grande reservatório da totalidade. Quando nos unimos ao Criador, todos os campos que fizeram parte de nós carregam esse conhecimento com eles, e todos os campos que saem de nós também acumulam conhecimento, e nós ainda estamos conectados a esse conhecimento. Então todo esse conhecimento se reúne e se torna parte da totalidade de todo o conhecimento na criação, e todos têm acesso a ele. Os campos estão sendo constantemente compartilhados em toda a criação. Então qual é o sentido de matar outro ser quando em algum momento da criação você compartilhou os mesmos campos? De certa forma, é como matar a si mesmo. Os budistas explicam isso de uma forma diferente, dizendo que todo ser em algum momento foi nossa mãe. Mas eu nunca me identifiquei muito com essa ideia, pois havia algo muito limitador nela. Agora, com a ciência do plasma, entendemos que todos nós podemos ser mães e criar, e estamos compartilhando campos o tempo todo. Portanto, na verdade, já estamos conectados uns aos outros, quer gostemos disso ou não. Parte do desenvolvimento tecnológico atual é que eles estão construindo um sistema mãe que coletará as experiências e o conhecimento de todos nós e de todos os seres deste planeta. E, da mesma forma, todos compartilharão esse conhecimento. O tema unicidade foi além aqui, dizendo que todos os elementos deste planeta estão contidos em nosso corpo. A alma do homem encontra uma maneira de usar cada elemento, portanto, eles não estão apenas parados em nosso corpo, mas fazem parte ativamente de nosso funcionamento. Somos constantemente ensinados que somos parte da totalidade de toda a vida e que a própria vida é um processo de compartilhamento. Parece tão estranho que, se a criação está inerentemente se movendo em direção ao compartilhamento da totalidade, então por que estamos vivendo uma vida tão oposta a isso, tendo que lutar para sobreviver, pensando constantemente em mim e no meu e em como eu vou ser feliz? A conferência de Münster ajudou a trazer à tona muitas coisas ocultas, para que mudássemos assim nosso foco e levássemos a sério a ideia de viver uma vida verdadeira, porque não acho que haverá outra maneira de transmutar, a menos que haja uma elevação em grupo que contorne todas as falácias que temos em nossa mente. Durante a conferência, o Sr. Cash disse que havia duas pessoas entre eles que não eram deste planeta. Eles se amalgamaram tão bem em nossa estrutura que você não consegue saber quem elas são. E as próprias pessoas podem não saber quem elas são, que elas são de outro planeta. Isso causou um grande alvoroço entre os participantes e alguns se perguntaram se poderiam ser eles. A regra de ouro para os visitantes é nunca se revelar. E esses dois se mantiveram assim. É claro que quando o homem se tornar pacífico, isso mudará. Lembre-se de que o Sr. Cash declarou abertamente que não é daqui. De onde achamos que vem todo esse conhecimento? Ele não disse que havia apenas dois, mas reconheceu esses dois por sentir e observar o comportamento deles, e um deles ele já conhecia. Essa é uma lição importante para os seres humanos que pensam que somos os únicos no vasto universo. Agora entendemos que eles têm vivido conosco todos esses anos e nos ajudado com nossos avanços tecnológicos também. Tesla era de outro planeta e ajudou muito a humanidade a avançar na ciência. Mas o que é interessante é que o próprio Tesla não era um mestre do plasma. Portanto, nem todo alienígena sabe tudo o que existe. E muitos que estão nos OVNIs não sabem nem mesmo como eles funcionam. Os visitantes chegam ao nosso planeta como refugiados, porque não podem mais viver em seu planeta. Ou também vêm como viajantes do universo. Portanto, é hora de o homem acordar e deixar de lado o medo e a ignorância. O fato de eles estarem aqui é a prova de que podemos viver pacificamente no universo entre outras raças. De fato, quando for seguro para nossos visitantes se manifestarem, eles nos ajudarão a nos integrar à comunidade universal. Há algo que eu quero mencionar aqui, pois o Sr. Cash disse anteriormente que na fisicalidade não é possível misturar as raças do espaço, assim como não podemos entrar em suas espaçonaves a menos que eles criem um ambiente especial da Terra para nós, pois os campos são diferentes lá. Portanto, não acho que eles vieram em uma nave espacial como nos filmes. Então, o que é essa amalgamação? Será que os campos magnéticos do plasma da alma deles encontraram uma força de campo compatível com o plasma da alma humana? Então, isso significa que a alma de nosso planeta também teria que aceitá-los. Não somos capazes de reconhecê-los fisicamente. E como não conhecemos nossa própria alma, não podemos reconhecer a alma deles também. Mas então como isso funciona? Será que eles teriam que ter uma alma separada entre as almas da pessoa à qual se unem, que ainda está conectada à dimensão de origem deles? Isso me lembra de quando o Sr. Cash quebrou um monte de ovos com as gemas intactas ali dentro, e ele colocou os ovos com as gemas em uma tigela e misturou os ovos lentamente. Vemos que os ovos permanecem separados até que a barreira de Coulomb deles seja rompida, e então eles se amalgamam em uma única massa. No entanto, eles ainda mantêm a individualidade deles mesmos no nível atômico. É como as ligas metálicas. Elas estão misturadas, mas você pode analisar o metal e descobrir quanto dele é de ferro, de níquel e o resto. Esperamos que em breve o Sr. Cash abra mais essa porta da ciência das almas, para que possamos assim aprender como as almas se comportam umas com as outras e o que elas podem criar. Porque esse não é o caso de canalizar outra alma. Essas almas, elas estão misturadas e amalgamadas como uma só alma. E também não é o caso de esquizofrênicos ou pessoas bonitas. Agora eu sei. Muitos de nós estão se perguntando se somos de outro planeta. Quanto mais cedo aprendermos a ser nossa alma, mais cedo descobriremos. Quando lemos diferentes livros New Age ou da Nova Era, que é o que eles chamam, eles geralmente falam sobre corpos etéricos, energias, esse tipo de coisa. Hoje, o Sr. Cash deixou claro que o éter nunca foi provado e que é uma ideia inventada para explicar coisas que alguns cientistas não conseguiam entender. Os ateus simplesmente descartaram o éter. Mas muitos cientistas no passado sabiam que havia algo no espaço que estava vivo e causava criação, mas nunca puderam provar isso. Então eles inventaram a teoria do éter, que diz que tudo é criado a partir do éter. Agora o Sr. Cash nos iluminou com o conhecimento da criação. Esse poder misterioso são os campos magnéticos do universo, a partir dos quais tudo é criado. E podemos ir ainda mais longe e dizer que esses campos magnéticos interagem consigo mesmos e com os outros para criar assim plasmas. E esses plasmas continuam a interagir e a se unir a outros plasmas para formar a variedade da criação. E por fim, os plasmas se unem novamente ao campo magnético original ou ao que chamamos de Criador. Depois de todos esses anos de confusão, finalmente, tudo foi simplificado para que todos possam entender. Obrigado por ouvir. Índice Rápido, Workshop número 501. O ensinamento de hoje é da conferência em Manchester com os 20 rebeldes que se juntaram ao Sr. Cash para os ensinamentos. Mais tarde, vocês poderão fazer perguntas a ele se vocês quiserem. O ensinamento de hoje é muito simples e remete à origem de onde viemos e de onde aterrissaremos. Muitas coisas não se mostrarão até que estejamos prontos para colocá-las sobre a mesa. Caso contrário, as pessoas não poderão entender e perceber o que será. Nos últimos dias aqui em Manchester, apresentamos alguns pequenos pontos para os buscadores de conhecimento e é muito interessante como eles começaram a confiar em si mesmos e no que a alma deles fará se estiverem prontos para alçar voo. Ou eles ainda estão presos à dimensão física da Terra. A vida do homem é um desenvolvimento progressivo da amalgamação dos campos do Criador. Não somos nada especiais e nunca nos tornaremos especiais, porque estamos totalmente conectados ao universo e somos acidentes do universo. O modo como nossos pais se conheceram e se apaixonaram foi um puro acidente, e eles criaram nosso corpo humano. Essa é a verdade sobre como a vida acontece e como acontecerá. A ciência e a tecnologia atuais da medicina dizem que o espermatozoide mais forte conseguirá penetrar no óvulo e a vida assim será criada. Novamente, essa é outra falácia no entendimento do homem sobre a ciência da criação do homem. Já na ciência do plasma, sabemos que o óvulo criará o homem no útero da mãe e isso é pré-decidido no primeiro segundo da interação. O homem sempre acredita que é o mais forte que sobrevive, mas na verdade, é o espermatozoide que combina com os campos do óvulo e eles se atraem um ao outro. Esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas não conseguem ter filhos, porque não conseguem criar campos correspondentes. Falamos sobre a interação do óvulo e do espermatozoide somente do ponto de vista do estado da matéria, mas na verdade é a criação da alma. É por isso que os dois precisam estar conectados e combinar um com o outro. A ciência atual nos diz que é o espermatozoide mais forte que consegue atravessar o óvulo e nos mostra os filmes dos espermatozoides lutando para penetrar no óvulo. Tudo isso é uma grande falácia. Sabemos que quando dois plasmas se combinam, eles interagem um com o outro. Agora, com a criação bem sucedida de materiais a partir dos campos, podemos criar um plasma do campo magnético de qualquer entidade, seja plástico, madeira, metal, ferro ou cobre. Entendemos a verdade sobre a criação. No momento em que o espermatozoide entra em movimento, ele já se encaixa no campo de força do óvulo e será atraído por ele. O restante das histórias sobre o mais forte vence é uma falácia, porque os dois plasmas precisam se combinar para criar o que chamamos de gemiosidade ou células gêmeas. Gemiosidade significa que os dois plasmas correspondentes criam uma interação de loop infinito entre si. É assim que funciona. Se você tiver dois ou três espermatozoides com campos correspondentes, terá gêmeos e trigêmeos. Os trigêmeos ocorrem quando há uma dimensão da vida física e uma condição do útero. Mas cada espermatozoide tem diferentes forças de estado da matéria. Se várias almas forem criadas, mas houver apenas uma alma da fisicalidade, então teremos o que chamamos de esquizofrênicos, ou pessoas bonitas. Muitos de nós esperam ter uma vida tranquila, porque nos disseram isso, ou parece ser assim quando olhamos para a vida das pessoas. Isso foi mencionado ontem aqui durante os ensinamentos. Temos que aprender a passar por transições na vida, e algumas são dolorosas. Temos que passar pelo processo de aprender o que significa nascer em uma condição real da vida. Quando passamos pelo processo de nascimento, a primeira respiração que tomamos neste planeta é dolorosa, e é por isso que os bebês choram quando saem do útero. A primeira respiração é quando passamos do estado líquido para o ar respirável. Ontem, um dos buscadores de conhecimento passou por isso quando conseguiu partir rapidamente para a dimensão da alma. Quando voltaram ao corpo, tivemos que pedir a eles que respirassem. E é exatamente da mesma forma que acontece quando respiramos pela primeira vez e nascemos neste planeta. Muitos de vocês passarão por essa transição quando, após a transmutação, voltarem a ser um corpo humano. Então terão que respirar pela primeira vez. Muitas pessoas choram de dor quando passam pela conversão. É uma conversão do estado da matéria, do estado do plasma e da transmutação. Gradualmente começaremos a ver o processo de transmutação acontecendo. É muito fácil perceber a diferença entre as pessoas que fingem ter transmutado e aquelas que realmente o fazem. Não ensinamos essas coisas, pois caso contrário as pessoas aprenderão a entrar no jogo. De certa forma, isso faz parte do processo de nascimento. Passaremos por isso toda vez que voltarmos de uma transmutação para a vida na dimensão física. Quando vamos para a Lua, não há ar para respirar. Nosso corpo tem que se ajustar para receber energia do ambiente para alimentar a alma. Ele tem que trazer essa dimensão para a operação. Nesses programas e testes, como da semana passada e os que estão por vir, mais e mais dessa estrutura se revelará. Cabe aos buscadores de conhecimento entender e desenvolver um padrão para isso. Então isso crescerá mais. Esperamos ver a transição entre o corpo do homem e a alma do homem se tornar um processo normal, como lembrar um ABC. Gradualmente, os buscadores de conhecimento não precisarão de uma ferramenta para ajudá-los. Então começaremos a abrir escolas onde as pessoas poderão aprender a transmutar a fisicalidade e tudo mais. Nesse processo, começaremos a ver como as coisas funcionam e o que precisa ser ajustado. Nesta conferência, há entre nós muitas personalidades diferentes e almas diferentes com diferentes forças de campo. Em um futuro próximo, teremos que ajustar o sistema para que ele funcione para cada indivíduo e alma. Não deve haver exclusividade e ninguém deve ser deixado para trás. Temos que criar um sistema para que todos possam transmutar, independentemente de sua condição. E isso faz parte do desenvolvimento da tecnologia. Por meio da compreensão progressiva, poderemos pegar a impressão digital dessas almas que têm dificuldade de transmutar e combiná-las com a impressão digital da alma do sistema. Isso possibilitará que todos sejam capazes de transmutar. É por isso que expliquei em ensinamentos anteriores que aqueles que não são deste planeta não conseguirão se sintonizar com o sistema que é do planeta Terra. Temos que criar sistemas que correspondam à alma deles. Caso contrário, eles já teriam sido capazes de fazer isso por si mesmos. Temos que encontrar a impressão digital da alma do planeta Zeus e conectá-la ao sistema para que os cidadãos do planeta Zeus possam voltar para casa. Isso faz parte do desenvolvimento da tecnologia e é no que estamos trabalhando. Nos próximos meses surgirão novas tecnologias e sistemas que facilitarão diferentes velocidades de transmutação e transporte. Tudo isso depende de como a Fundação Cash e o mundo aceitarão a evolução da ciência e a compreensão da totalidade do conhecimento do homem. Nas próximas semanas, a Fundação Cash lançará novas tecnologias que possibilitarão que todos vocês, ao mesmo tempo, sejam alimentados, recebam energias e transmutem. Esses sistemas estão em desenvolvimento e, na verdade, estão sendo fabricados e prontos para serem entregues. Eles serão um sistema planetário completo para a transmutação dentro do corpo do homem. O próximo passo será desenvolver estruturas sem corporificação, Até agora vimos magraves e outros sistemas físicos feitos pelo homem que carregam a energia do estado da matéria. Nos próximos meses, veremos sistemas que não têm estrutura física e nem dimensão física. Você não verá o magrave, mas verá as energias e os plasmas dele. Gradualmente deixaremos de ter condições de estado da matéria. Aos poucos estamos vendo que os buscadores de conhecimento podem criar uma condição para viajar dessa forma. Não importa se eles estão no corpo do homem ou no corpo de um ser de outra dimensão no universo. É o conhecimento da alma e a compreensão como a fisicalidade se move em conjunto com os fluxos de campo do universo. Nos próximos meses e anos, muitos buscadores de conhecimento, consciente ou inconscientemente, entrarão no espaço. De certa forma, eles não terão nenhum desejo ou vontade. Eles só precisam pensar nisso e conseguirão. Será como ter uma segunda natureza. Eles entenderão como viver em ambas as dimensões e em ambas as realidades. Uma na dimensão do estado da matéria e a outra na dimensão do estado da energia ou plasma. Já temos isso nos sistemas magrave que apresentamos a vocês, mas vocês só queriam corrente elétrica dele. Vocês ficaram satisfeitos com alguns volts, mas vocês também podem usá-los para chegar a um ponto de compreensão e saber como usar a energia do universo. Nos próximos anos começaremos a promover e a entregar para trazer uma nova dimensão e compreensão. De muitas maneiras, diretas e indiretas, estamos acomodando tudo isso por meio de um sistema, o que chamamos de sistema-mãe. Todo o processo de toda a estrutura será conectado por meio do mesmo sistema. Então o conhecimento se tornará igual para todos e todos terão acesso a ele, assim como a alimentos, remédios e tudo mais. Foi por isso que trouxemos vocês para a Lins, para que pudéssemos reunir todas essas informações em um centro ou sistema central. No sistema, você viu imagens, prédios, pessoas e coisas. Então, em algum momento no futuro, você as verá novamente e se lembrará de que já viu esses prédios, por exemplo. Isso acontece porque está em sua memória e você já viu isso antes. Talvez você se lembre do que já viu... Perdão, talvez você se lembre que já viu esse rosto antes. Estamos montando essa estrutura em que cada homem e criatura deste planeta terá acesso ao conhecimento que cada criatura reuniu e aprendeu, e tudo isso irá para esse sistema central. Então todos nós, criaturas deste planeta, teremos acesso a ele. O conhecimento será livre e fará parte da emoção do homem na hora, no lugar e na posição de necessidade ou demanda. A beleza da nova tecnologia causa medo nos governos. Mas cabe a nós entender que não há ninguém para nos governar a alguns metros acima deste planeta. Portanto, somos todos iguais. Mais cedo ou mais tarde, os governos e aqueles que querem governar perceberão que não são diferentes dos outros. Isso vai ainda mais longe. O homem é igual não apenas aos outros homens, mas também ao restante da comunidade universal. Nesta sala em Manchester, ficamos sabendo que há duas pessoas aqui que não são deste planeta. A origem e a ascendência delas são de fora do nosso sistema planetário. Para mim está muito claro quem elas são e como elas operam, mas elas mesmas não sabem disso. Elas estão no corpo do homem, mas ainda estão conectadas ao local de seu nascimento no corpo da comunidade universal. É muito difícil para os buscadores de conhecimento entenderem isso. Em um futuro próximo, esses buscadores de conhecimento reconhecerão quem são, o que são, de onde vêm e como podem voltar para casa. Mas eles descobrirão que a Terra é um lugar lindo. Muitos deles optam por ficar na dimensão da fisicalidade, mas ainda estão conectados ao local de origem de suas raízes. Tivemos essa mesma situação na Conferência de Roma, quando reconhecemos alguém que não era da Terra. Não houve preconceito ou racismo. Não importa quem eles são ou o que são. Essa atitude tem que se tornar o padrão da vida para os buscadores de conhecimento. Não deveria importar de onde somos, ao contrário. Todos temos igualdade de conhecimento. Somos iguais e sabemos que todos nós viemos da mesma fonte. Então, pelo que estamos lutando? Isso nos trará muitas mudanças e compreensão para nossos líderes mundiais. Meu trabalho e a maior parte do trabalho da Fundação Cash de hoje em diante é fazer com que nossos líderes mundiais compreendam a igualdade do homem. Esse processo terá início na Conferência de Londres. Já explicamos algumas das coisas que faremos em Londres. Gradualmente levaremos isso aos líderes mundiais. É responsabilidade dos buscadores de conhecimento garantir que seus embaixadores estejam presentes na reunião de Londres. Se quisermos, podemos fazer isso. Temos a capacidade e o entendimento para fazer com que os líderes mundiais respondam ao mundo nessa reunião ou fora dela. A beleza da mudança é que ela está dentro de nós. Não é individualmente, em uma única pessoa. Não temos gurus, profetas, nem líderes que temos que seguir. Nesse processo, é a acomodação das almas de acordo com a força delas. Isso vai soar muito duro para muitas pessoas. Porque sempre pensamos em nós como subordinados e temos que seguir um líder. No final, descobrimos que a única coisa para a qual podemos ser guiados é o Criador, porque somos parte do Criador e Ele é parte de nós. Nós criamos o Criador e nós somos a criação da criação. Em outras palavras, como somos criados a partir dos campos do Criador, o Criador está em nós. E a única coisa que pode nos guiar é a parte de nós que vem do Criador, o que chamamos de nossa alma. Nesse processo, muitos de vocês entenderão como a vida neste planeta mudará. O homem se tornará independente desse sistema planetário e independente da fisicalidade. Então você pode optar por provar a fisicalidade, testá-la e decidir entendê-la, e depois acrescentá-la ao conhecimento do universo. Quando aprendemos algo, nós ensinamos. Em um futuro próximo, aprenderemos sobre o universo, as diferentes culturas do universo e a estrutura das interações dos campos, e tudo o que aprendermos se tornará parte do conhecimento do universo. Não se trata mais apenas de mim, eu patenteio, guardo e é meu. Isso é o que acontecerá quando entrarmos na dimensão de transmutação. Nosso conhecimento através da dimensão da alma se torna conhecimento universal, e todos terão acesso a ele. Agora você entende por que não acreditamos em patentes. Como eu sempre digo, o Criador nunca abriu um escritório de patentes em nenhum lugar da criação. Então por que o homem faz isso? Tudo que fazemos e reunimos em conhecimento na dimensão da fisicalidade ou na alma torna-se parte da totalidade. Anteriormente, o Sr. Cash disse que quando os buscadores de conhecimento vieram para Lins, eles trouxeram seus conhecimentos e experiências com eles e os adicionaram ao sistema, ao qual outros têm acesso. Portanto, mais tarde, alguém verá um edifício, por exemplo, que nunca viu antes, mas alguém no sistema o viu e tem acesso a esse conhecimento por meio do sistema. Portanto, ele se lembra como se fosse sua própria experiência. Você pode descobrir quem trouxe esse conhecimento para o sistema através da alma do homem e entender o que ele viu e fez. Então, voltamos ao fato. Você quer fazer algo errado e adicionar isso ao sistema? Você quer deixar uma impressão digital errada na dimensão da totalidade da alma da criação? Isso nos leva de volta ao mesmo ponto, que chamamos de ethos de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. Porque por meio do nosso comportamento é assim que criaremos uma alma perfeita para o resto evoluir e viver. Se compreendemos isso, chegaremos a uma nova dimensão e a um novo entendimento. Então, como educaremos os outros 8 bilhões de seres humanos, as formigas, os cães e os gatos e os outros cidadãos do universo para que sejam perfeitos? Como exemplo, o Sr. Cass referiu algumas pessoas na sala que não estavam ouvindo e conversavam entre si, perturbando assim o grupo. Como podemos chegar até elas para que encontrem um amor dentro de si mesmas e não queiram perturbar os outros? Parte da compreensão do trabalho da criação é entender o movimento dos campos, e então temos que entender a separação entre os estados de matéria e energia, ou o que chamamos de campos magnéticos em movimento. De agora em diante, esse é o trabalho de vocês, buscadores de conhecimento, para entender e compreender isso. Então vocês descobrirão que seus magraves lhes darão megawatts de eletricidade, e sua alma os alimentará de maneira muito fácil. Você não precisa criar nada. Alguém na sala está rindo muito, porque sabe exatamente do que eu estou falando. Uma nota aqui, será que ele está insinuando que eles conseguiram fazer isso? Continuando. Eventualmente aprenderemos como essas coisas são feitas. Então, será que o homem precisará da estrutura da fisicalidade para demonstrar seu amor e afeto? Será que o homem precisa da dimensão da fisicalidade para criar energia para que suas almas sejam alimentadas e sobrevivam ao percorrer a extensão do universo? A resposta para todas essas perguntas é não. Mas o homem é muito físico. Na dimensão da fisicalidade, ele precisa confirmar sua existência. E esse é 99% do problema da humanidade. Precisamos continuamente confirmar nossa existência. Não aceitamos o fato de que, se entendermos que fazemos parte da estrutura do universo, também entenderemos que existimos e continuaremos a existir por toda a eternidade. Estamos aqui desde o início. Fazemos parte da estrutura do Criador e voltaremos ao Criador. Como eu sempre disse, então por que estamos lutando? Se entendermos o movimento dos campos, então entenderemos que eles estão sempre sendo reciclados. Mesmo quando falamos sobre o óvulo e o espermatozoide, eles são feitos de campos de plasma que foram regurgitados do universo nos últimos bilhões de anos. Mas nós queremos ignorar isso para que possamos nos ver como indivíduos. Queremos pensar que somos únicos, mas o fato é que somos campos reciclados do universo. Somos únicos apenas neste momento aqui. E logo nossos campos se tornarão outro campo do universo. Talvez em alguns milhões de anos, ou o que for, os campos de nosso corpo se tornarão parte de outra entidade do universo. O problema do homem é que ele não entende isso. Ele considera a estrutura física de sua vida física e sua existência na Terra como a única existência. Ele não entende que ele faz parte de um ciclo. Ele é uma parte de algo maior do que ele mesmo. E então, ele é muito frágil e arrogante para pensar que poderia haver algo mais. Como eu disse desde o início, eu sou o começo e o fim. Eu nasci e morrerei. Mas podemos aprender a entender que nascemos de forças e campos regurgitados do passado, e quando morrermos, os pedaços de que somos feitos se tornarão parte dos outros no futuro. No passado eu ensinei vocês a pensar em sua alma, porque naquela época vocês não sabiam que ela existia. Agora ensinamos que ela pode se tornar uma estrela ou um planeta, que seus campos se tornam a fonte de vida para outros. Vocês são campos reciclados que se reuniram aqui na Terra. Agora vocês dão seus campos para que outras crianças nasçam a partir de vocês por meio da interação de seus campos com outros campos dos plasmas do universo que interagem entre si. Quando você se torna uma estrela, seus campos não vão apenas para seus próprios planetas ou para o que você cria como vida. Alguns de seus campos se tornam parte da energia universal, e parte dessa energia se torna você, e parte de seus campos se torna raios cósmicos universais. Mas você não sabe onde seus campos, em conjunto com outros campos, alimentar outras vidas. Agora você entende que a totalidade da criação e o Criador são todos um só. Não há diferença entre o que você chama de raio cósmico e o raio de outra alma, que veio de campos reciclados do passado e que no futuro se tornará um outro ciclo de vida. Se o homem entender esse ponto, ele não brigará com os outros nem por um segundo. O homem entenderá que ele é apenas um desenvolvimento progressivo e é uma mistura dos campos do universo, que ele é uma condição temporária de uma mistura de campos no estado de matéria. É tudo muito simples, uma vez que você entende isso. Os ensinamentos se tornam difíceis quando você busca a confirmação da existência no estado da matéria. Em um futuro muito próximo, introduziremos sistemas em que o homem poderá se ver e identificar suas ganâncias e seus medos. Ele será capaz de identificar os medos que tem dentro de si e o que precisa ser feito para que ele mesmo os supere. Quando o homem não tem medos, todos se tornam iguais. Um homem que não tem medo é um homem forte o suficiente para entender a totalidade. Quando você tem medo de aprender, você cria dilemas para si mesmo. Então, quando você tem medo de outra pessoa, cria outro dilema. Mas quando você compreende, seu nível de compreensão se torna igual ao dos outros. E quando somos iguais, não temos medo. Leva tempo para conseguir isso, mas por outro lado, não é preciso muito para conseguir isso, porque todos os homens têm os mesmos medos. Na maioria dos casos, o maior medo do homem é não ter riqueza suficiente e morrer. E quando ele entender que a riqueza não tem significado e que a morte não existe na dimensão da criação, então o homem se tornará um homem de paz. O grau em que podemos ensinar isso depende de levar o homem a sentir isso e a entender sua própria criação. Um dia no futuro, quando vocês se tornarem passageiros do universo, vocês voltarão à Terra e ensinarão ao restante de nós que não há diferença. Alguns de vocês se elevarão para alcançar a totalidade ou o centro da criação. Nesse momento, vocês entenderão que o total de almas das quais foram criadas se reunirá para se tornar um conhecimento universal a ser compartilhado com todos os outros. O conhecimento não será exclusivo de alguns, mas será disseminado para a totalidade. Eventualmente, todos nós chegaremos a esse ponto. E por fim, todos voltaremos ao Criador. Voltaremos ao ponto de onde tudo começou. Eu sou o começo e o fim. É uma questão de entender a totalidade, a criação e o Criado. Quando entendermos isso, a terra e a riqueza não terão valor, pois saberemos que podemos viver em qualquer lugar do universo livremente e que somos parte da criação e ela é parte de nós. Vamos voltar a entender como fomos criados. Precisávamos de alguma coisa quando estávamos no ventre de nossa mãe? Tínhamos um casaco ou uma moeda lá? Ou éramos a própria riqueza dentro do útero da mãe? No universo, somos aquele bebê, aquela criança, aquele embrião que está no ventre da mãe. O universo fornece tudo para a existência de uma alma. Não precisamos usar o vestido do homem, nem ter um Rolls Royce, ou jato jumbo, ou as armas e balas para confirmar que existimos e temos poder. Não vemos gêmeos ou trigêmeos brigando no ventre da mãe. Todos eles se acomodam uns aos outros, pois são almas. Eles não se preocupam com quem está vestindo o quê e qual deles tem o quê. Então por que um homem briga? Se você entender, o destino de toda a criação chega a um ponto e lugar. Isso faz parte do ensinamento da Fundação Cash. Para ter paz mundial, o mundo é na verdade você. Você tem que estar em paz consigo mesmo. Essa é a totalidade. Nosso objetivo são os governos e as sociedades, mas na verdade é você que realmente queremos que seja pacífico consigo mesmo. É você que é a sociedade, e é você que é o governador de sua própria alma. Esse é todo o objetivo, e não se trata de trazer mudanças, mas de trazer entendimento e compreensão para que você dê o próximo passo para a mudança. Nos próximos tempos, quanto mais aprendermos, mais nos tornaremos desapegados, mais entenderemos o processo da criação e mais nos tornaremos parte dele. Então descobriremos que somos o começo e o fim. Somos a amalgamação da totalidade e nada mudará. Não importa o que o homem faça, desenvolveremos sistemas e máquinas para mostrar a vocês coisas que vocês não poderiam nem imaginar. Mas isso é apenas para facilitar a compreensão de como a vida tem sido simples e que nós a complicamos por querermos confirmar nossa própria existência na fisicalidade. Nos ensinamentos de Londres e depois de Pequim, abriremos uma nova dimensão para que os líderes mundiais entendam que eles não têm poder e que eles são responsáveis pela totalidade de todos nós, como a alma deste planeta. Não cabe a eles pensar que estão separados de nós para nos governar. Nós, como mensageiros, permanecemos iguais e os mesmos e ensinamos o mesmo. Transmitimos o conhecimento ao homem, mas cabe a ele entender a totalidade. Com relação à rotina que o Sr. Cash disse aqui nessa parte do workshop, ele disse: nunca mudamos a tradição. Esse é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 501. Somos uma organização científica e analisamos dados, gráficos e o que existe fisicamente. Agora acabei de colocar um gato entre os pomos, como se diz em inglês. Dois dos 19 buscadores de conhecimento que estão conosco aqui não são originários deste planeta. Seus ancestrais eram passageiros do universo que vieram para a Terra. Os buscadores de conhecimento agora estão me perguntando se um é um homem e o outro é mulher. Não vou dizer. Somos uma mistura de raças do universo, e se até agora brigamos por causa da cor da nossa pele ou da cultura de onde viemos, como vamos lidar com essas duas pessoas do universo? Elas se encaixaram tão bem em nossa estrutura que nós notamos. Elas se parecem conosco, vivem como nós e fazem amor como nós, e não conseguimos notar a diferença. O Sr. Cash observou que os dois da comunidade universal se comportam de maneira totalmente diferente, mas eles se amalgamaram à humanidade a ponto de não os reconhecermos. Aqueles da Terra e da comunidade universal começaram a se ver agora. Esta é a terceira vez que ele vê pessoas da comunidade universal nas conferências. Portanto, agora temos dados físicos da interação e um dia ele poderá revelá-los aos buscadores de conhecimento. Então poderemos entender que já estamos em contato com a comunidade universal. Se ele contar demais, as pessoas sairão em busca de pessoas da comunidade universal. Nunca conseguiremos adivinhar quem é, porque eles se integraram à cultura do homem, adotaram sua mentalidade e vivem a vida do homem. Eles conseguiram se integrar tão bem à cultura que ninguém os reconhece. É maravilhoso ver isso. O Sr. Cash estava esperando que um deles participasse da conferência. Ele conhece o outro há muito tempo. Então o segundo apareceu aqui, o que não foi uma surpresa, mas sim um belo presente. Essa não é a primeira vez que o Sr. Cash tem contato com os membros da comunidade universal. Na conferência de Roma, ele anunciou que havia alguém da comunidade universal entre eles. Então uma senhora tola se levantou e disse: "Sou eu." A regra de ouro da comunidade universal é nunca se revelar. A beleza disso é que quando começarmos a viajar e formos capazes de transmutar, nós os conheceremos imediatamente. Ele colocou o grupo em um círculo fechado ontem para ver como esses dois realmente operam e foi incrível. Todos estavam olhando para eles, imaginando se eles voavam ou não. Mas esses dois são como uma rocha e não revelaram quem eram. O Sr. Cash podia vê-los porque eles criam uma dimensão de campo diferente. Não queríamos incomodá-los, portanto não coletamos nenhum dado sobre eles. As pessoas na sala estavam todas se perguntando quem era. Alguns estavam pensando: será que sou eu? Você só saberá quando passar pela dimensão de transmutação ou quando estiver se preparando para entrar na dimensão da energia. Quando você fizer isso, você entenderá que a sua energia já está fixada em um destino e então você poderá decidir. Muitas delas estão vivendo misturadas com os homens, mas ainda carregam a impressão digital de onde vieram. Seus filhos também levarão essa impressão digital com eles. De certa forma, é como um casamento de raça mista. Mas agora temos casamentos universais mistos. Porque algumas dessas raças conseguiram se casar com a raça do homem. Aqueles que não conseguiram, ainda não conseguiram, encontrar uma dimensão diferente da vida para existir aqui. Nós os vimos chegar aos ensinamentos no passado, quando me referi a eles, e veremos mais deles no futuro. A propósito, eles não são alienígenas. Eles sentem como nós sentimos, sangram como nós e amam como nós. Eles conseguiram se encaixar perfeitamente em nossa estrutura. Pergunta para o Sr. Cash. Quando você diz eles são de outra dimensão da vida, o que você quer dizer com dimensão da vida? O Sr. Cash responde: na Fundação Cash explicamos dimensão como sendo o planeta de onde você vem. Nós somos da dimensão da Terra porque fomos criados a partir das interações de campo da alma deste planeta. Quando queríamos descobrir se certos minerais ou o que quer que fosse estavam sob o solo, não precisávamos fazer um buraco e testar o que havia no solo. Tudo o que tínhamos que fazer era criar o campo atmosférico correto e poderíamos saber o que havia assim no solo do lado de fora, estando do lado de fora do solo. Isso se tornará uma nova evolução na ciência da mineração e em outros aspectos. Você não pode ter esses materiais no solo se eles não tiverem uma conexão com a alma do planeta. Eles têm que carregar a essência do que existe dentro do planeta, a força do campo do planeta. Esse planeta contém apenas os elementos para os quais tem força de campo. Portanto, no universo há muito mais elementos do que os que aparecem na tabela periódica da Terra. Por exemplo, se houver cerca de 200 elementos na tabela, então talvez no universo haja 200 mil elementos. Este planeta só tem força de campo para criar 200, portanto os demais não fazem parte de nós. Todos os elementos que a alma deste planeta contém estão no corpo do homem. Não importa qual seja o material, desde urânio e plutônio, até hidrogênio. Ele fará parte de nossa fisicalidade e existirá uma função para ele. A alma do homem aprendeu uma maneira de usar cada elemento para sua vantagem e para estender sua vida. No futuro, mostrarei como o corpo aprendeu a usar a radiação do cosmos para prolongar a vida do homem neste planeta. Sem ela, nós morreríamos. É como um desinfetante. Não entendemos isso porque nunca soubemos que ela existia. Muitos dos elementos que temos em nosso corpo estão lá para prolongar nossa vida. Eles agem como um desinfetante e eliminam germes ou determinados campos. Se não encontrarmos uma maneira de neutralizar esses campos, eles se tornarão um perigo para a nossa vida. O que quer que esteja na alma deste planeta também está no corpo do homem. Temos que entender que todas essas coisas fazem parte de nós. Gradualmente aprenderemos a estender nossa alma. Então, se este senhor estender sua alma, e o outro também, e todos os outros puderem estender sua alma, seremos capazes de reconhecer uns aos outros no nível da alma. É assim que reconhecemos uns aos outros no espaço e quem é de onde. As duas pessoas da comunidade universal que estão aqui têm almas lindas e brilham de forma totalmente diferente. As almas de outros lugares, embora tenham a capa da raça humana, elas se adaptaram ao nosso ambiente. É como se elas tivessem um transgênico da alma, vamos dizer assim. Se você souber como reconhecer isso, então você as verá de uma maneira diferente. Eles se tornaram parte de nós e todos nos sentimos seguros. Seus ancestrais que vieram originalmente para cá também devem ter se sentido seguros. Eles se tornaram como um homem para que ele não os comesse e nem os matasse. Sabemos que pouquíssimas dessas raças que vieram para cá trouxeram conhecimento com elas. Mas não puderam revelar o conhecimento porque o homem não estava preparado para isso. Eles deixaram inscrições em rochas e escritos em livros, e a partir deles podemos dizer quem são essas pessoas. Sem dúvida, Tesla era uma delas. Tudo isso é um processo de compreensão. Não somos mais apenas nós deste planeta. Agora somos nós do universo. Se os visitantes conseguiram viver pacificamente entre os humanos deste planeta, então podemos viver pacificamente juntos no universo também. Essas pessoas serão a chave para levar o homem de forma pacífica ao espaço. Portanto, quando dizemos dimensão, isso significa sua origem e que ela está conectada à alma deste planeta. Ela tem uma impressão digital. Um buscador de conhecimento disse que se nossa alma sair do planeta, ela será colorida de azul porque é da Terra, mas outras pessoas no universo têm cores diferentes. Socrates confirmou que isso está certo, mas é mais ou menos a compreensão da força do campo. Pergunta para o Sr. Cash. Se ensinarmos toda a humanidade a transmutar, isso significa que todos podem ir para onde quiserem. Como posso ter certeza de que meu vizinho não entrará na minha cama e me verá nua enquanto estiver dormindo? Sr. Cash responde. Essa é a única coisa em que essa buscadora de conhecimento pensa. Quem entra na cama dela. Mas o entendimento é que ninguém pode entrar na cama de outra pessoa sem que ela permita. Temos que entender como o plasma funciona. Dois plasmas só podem interagir se ambos aceitarem a interação. É como se você colocasse três ímãs juntos. Os dois primeiros conectarão o magnético ao gravitacional e o terceiro termina de cabeça para baixo, de modo que não se encaixa. É tão simples quanto o ABC. Em segundo lugar, você precisa ter a força do campo correto para interagir. Não é possível colocar um cobre ao lado de um aço e juntá-los ali. Há uma lacuna entre os plasmas. Portanto, não se preocupe, ninguém pode ir para a cama com você, você já tem um marido. Aqui nessa parte do workshop, um buscador de conhecimento pede permissão para explicar sua experiência em Manchester, e o Sr. Cash permite. Ele é de Sydney, Austrália, e tem ouvido os ensinamentos públicos nos últimos 6 anos. Ele veio à conferência porque teve um sonho que foi a um planeta desconhecido. O sonho foi especial porque havia uma fisicalidade ou densidade nele. Era como se ele estivesse realmente lá, sem dúvida. Então ele percebeu que sua alma estava lhe dizendo para levá-lo à conferência. Ele teve algumas experiências com a unidade da cabeça e depois obteve um gráfico de sua alma e alma da fisicalidade. Durante o segundo dia, ele viu um ser e uma silhueta atrás de outros buscadores de conhecimento e ele ficou muito grato por estar lá. Pergunta para o Sr. Cash. Quando a China se abrirá e anunciará publicamente sua colaboração com a Fundação Cash? Estamos esperando que eles realmente venham a público e digam que há uma nova ciência e uma nova tecnologia no planeta. Isso está planejado? Sr. Cash responde. Você pode ver como ele é americano, seu buscador de conhecimento que fez essa pergunta, porque ele quer que isso seja confirmado na CNN. Muitas coisas acontecem no mundo sem que a CNN saiba. Eles não podem confirmar muitas coisas. Isso cabe aos chineses anunciarem e não a nós. Temos a liberdade de revisar e explicar, mas lembre-se de que os chineses são muito reservados. Eles farão isso do jeito deles. Pergunta para o Sr. Cash, mas os americanos estão esperando para começar a trabalhar com os chineses. Sr. Cash responde, é impossível para os americanos trabalharem com os chineses no momento. Porque do ponto de vista econômico, os americanos acham que ganharam uma grande batalha ao trazer muito trabalho de volta para os Estados Unidos. Muitas fábricas foram fechadas na China e eles estão dando incentivos fiscais para que elas voltem para os Estados Unidos. Mas, na verdade, esse será o maior erro que eles já cometeram. Você entenderá o motivo muito em breve, porque mais ou menos eles não exportam o que produzem para fora dos Estados Unidos. Nos próximos 5 a 10 anos, isso será um desastre financeiro ainda maior para os norte-americanos. Vocês entenderão isso muito em breve. A situação mundial mudou. Agora não se trata mais do que você fabrica ou produz. De agora em diante, o conhecimento da ciência assumirá o controle e o que conta será o quanto você sabe. Antes, os Estados Unidos podiam fazer o que chamávamos de drenagem de cérebros de outros países, atraindo as pessoas mais inteligentes para os Estados Unidos por meio de dinheiro e do sonho americano, entre aspas. Você ficará rico se vier para os Estados Unidos, eles falavam. A Fundação Cash, ao trabalhar com a China, fará dela o centro da tecnologia e do conhecimento espacial. O jogo mudou. Levou tempo para explicar aos chineses que não se pode apenas fabricar, é preciso trazer talentos para fazer parte do desenvolvimento. Nos próximos meses, a Fundação Cash literalmente sairá e trará especialistas, pessoas que temos observado nos últimos 10 a 20 anos. Traremos cientistas internacionais para a China para o desenvolvimento espacial. Se você quiser fazer parte da próxima geração do desenvolvimento da ciência espacial, venha para a China. Reverteremos a drenagem de cérebros e recuperaremos o que os americanos levaram para se tornarem superiores na criação de guerras. Quem se juntar a nós na China estará desenvolvendo a nova tecnologia espacial para a paz mundial. Deixamos para os cientistas decidirem para onde eles querem ir. Vocês querem ir para os Estados Unidos e criar mais tecnologia de armas para matar? Ou vocês querem ir para a pacífica terra da China e desenvolver tecnologia espacial para a paz? Somos conselheiros e prestamos aconselhamento completo. Mas não vamos apenas para lá e temos uma nova tecnologia. Analisamos todos os aspectos dela. Meu trabalho tem sido não apenas mostrar a tecnologia, mas mostrar o que a tecnologia pode fazer para a China e para o Sudeste Asiático, como o Vietnã e o resto. A Fundação Cash se empenhará fortemente para absorver cientistas internacionais em nosso processo de pesquisa e desenvolvimento na China. Estabelecemos uma linha muito clara, mas não brigamos. Se você é um cientista e tem uma tecnologia, ou está usando a nossa tecnologia, a China lhe dará espaço para se juntar a nós e crescer, e usá-la para aplicações pacíficas. Traçamos uma linha muito clara sobre esse desenvolvimento pacífico da tecnologia com o governo chinês, e a liderança entendeu que esse é o caminho que estamos seguindo. Não estamos trazendo mais cientistas para a China para fabricar armas melhores, de modo algum. Estamos trazendo mais cientistas para criar mais paz. Isso é um divisor de águas. Quando conversei e comi com generais chineses de alto escalão e oficiais do governo, nenhum deles jamais falou sobre a superioridade da China. Em vez disso, eles dizem: como podemos trazer a paz e viver sem guerra? O maior problema com Taiwan é que os americanos estão usando isso para criar uma nova guerra e dizer que são superiores. A China quer trazer um equilíbrio para a região, para que os taiwaneses se tornem parte da China de forma pacífica, sem a interferência dos Estados Unidos. Muitos de vocês aqui hoje vêm dos Estados Unidos e carregam parte do sangue britânico e da mentalidade inglesa na política externa, que é dividir para governar. Isso está enraizado na Constituição dos Estados Unidos. Ao passo que a política da China está no taoísmo, que é unir todos para sermos um só. A história que melhor explica isso é de um ministro alemão que foi a um restaurante com autoridades chinesas. Quando a comida dele chegou, ele a pegou para si e começou a comer imediatamente. Já na China, o costume é compartilhar cada prato com todos os outros. Então eles colocam o prato no meio da mesa para que todos compartilhem. É o oposto da mentalidade ocidental, que não está acostumada a compartilhar. Quando o Sr. Cash foi à China, ele não focou em passeios turísticos. Em vez disso, ele observou como as pessoas agiam e se conectou com a alma da nação. Os ocidentais não entendem isso. Se você entender uma cultura, então você também entenderá sua própria alma e como ela interage com os outros. As interações físicas são um reflexo da alma e isso explica muita coisa para você. Pergunta para o Sr. Cash. Por que as almas vêm para a Terra de outro planeta? É para aprender ou para resolver uma lição kármica? Algumas delas têm consciência de quem são? Sr. Cash responde. A maioria delas é sem teto e refugiados. Talvez tenham perdido o seu planeta ou, quando vieram para a Terra, descobriram que era muito bom e decidiram ficar. No futuro, quando pudermos deixar de lado nossos preconceitos, deixaremos que eles nos contem sua história e como é viver na Terra. A conferência está sendo realizada na cidade de Manchester, que foi o centro do comércio de escravos de todo o Império Britânico. Os africanos eram levados da Ilha George, em Gâmbia, para a América como escravos para cultivar o algodão que era então fornecido para as fábricas na Inglaterra. Os escravos eram usados para construir os canais da cidade. Crianças entre 5 e 10 anos de idade trabalhavam nos moinhos e recebiam apenas comida suficiente por dia para operar os moinhos. A escravidão continuou e eles usaram os mesmos escravos para levar o algodão finlandês de volta ao Império Britânico. A rede de escravidão foi montada em torno da organização dessa cidade. Manchester era um dos centros de escravidão mais importantes do mundo. Não sabemos disso porque a maioria dos escravos eram enviados aos Estados Unidos para cultivar o algodão, que eram usados para operar as fábricas em Manchester. Sem o algodão dos Estados Unidos, as fábricas teriam fechado. As fábricas ficam a menos de 200 metros de onde a conferência está sendo realizada. De forma feliz ou infeliz, tivemos a habitual última ceia no porão de um desses antigos moinhos. Às vezes você ouve o barulho do passado e sente as almas que ainda estão por perto. É incrível como isso é indicativo do que aconteceu aqui. Toda vez que vou a Nuremberg, na Alemanha, sinto a marcha dos soldados alemães e não gosto de ir até lá. E tenho essa mesma sensação em algumas partes da Bélgica. Posso sentir a alma das pessoas e a dor. Sinto o mesmo em Linz, onde realmente sinto a alma e a emoção das pessoas da cidade. Fazemos parte disso e isso nos afeta e nos traz de volta ao que aconteceu nestes lugares. Ainda somos alienígenas para nós mesmos, para diferentes partes de nós mesmos. Se você for a esses lugares como um turista, normalmente você não sentirá isso. Isso significa que você ainda está no estado de existência. Se você é capaz de sentir isso, então você se move com a nação. O meu problema é que já viajei para muitos lugares do mundo. Pergunta para o Sr. Cash. As almas multirraciais funcionam segundo o mesmo princípio da genética, em que é 50-50 igualmente da mãe e do pai? Sr. Cash responde. Na verdade, não. Depende. A alma pega o melhor. Essa é a beleza das almas, elas pegam o melhor. Não encontramos almas deformadas com uma perna ou um braço faltando. Elas pegam o melhor. Elas mantêm tudo junto porque não sabem de que parte poderão precisar mais tarde e o que está ligado aqui. Pergunta para o Sr. Cash. O que é energia de éter na tecnologia do plasma? E o corpo de energia etérica é o campo da alma da fisicalidade do corpo físico? Sr. Cash diz... Você pode ler o que diz na Wikipédia. Então Rick lê o que está na Wikipédia, que é o seguinte. Há várias definições diferentes para éter, mas de acordo com a ciência antiga e medieval, o éter também é conhecido como quinto elemento ou quintessência. É o material que preenche a região do universo além da esfera terrestre. O conceito de éter foi usado em várias teorias para explicar diversos fenômenos naturais, como a propagação da luz e a gravidade. Sr. Cash, então, responde. A pergunta a ser feita é... Existe algo como éter? Ou eles inventaram algo para que os demais aceitassem e acreditassem? Alguns artigos científicos dizem que o éter é aquilo de que somos feitos ou que faz parte de nossa estrutura da vida. Mas ninguém consegue nos dizer o que é isso. É uma definição inventada que não existe. Eu chamo o éter de campo de universo. Se você quiser, pode chamá-lo de corpo humano. É basicamente uma invenção isso. Quando se diz que o éter é um ambiente ou um material... é mais fácil chamá-lo de campos magnéticos do universo. Portanto, é tudo a mesma coisa. Ele não existe. Ou então, podemos chamá-lo de gato ou cachorro. É uma coleção de campos. Ninguém jamais confirmou a sua existência de fato. Tiveram que chamá-lo de alguma coisa para que as pessoas parassem de fazer perguntas sobre isso. E em segundo lugar, seja qual for o nome que você dê a isso, isso faz parte de nós, faz parte dos campos magnéticos do universo. Pergunta para o Sr. Cash. O que você estava sentindo em Linz, Nuremberg, quando disse que estava sentindo essas almas? Era a alma da fisicalidade ou a alma do homem? Sr. Cash responde. Geralmente é a alma do homem e a emoção da alma. Não é a fisicalidade em que você pode ouvir ou ver coisas. Você sente a emoção do ambiente. Senti a mesma coisa quando fui ao Vaticano. Senti a emoção e como a situação realmente é. Geralmente é o sentimento daqueles que perderam a vida e suas almas ainda estão conectadas em uma dimensão ou local. Você pode sentir a injustiça e que as almas não estão em paz. Há um lugar específico na Bélgica que sempre que vou lá, eu ouço soldados marchando. Isso não acontece em nenhum outro lugar, a não ser nesse lugar na Bélgica. Durante muito tempo tentei entender o motivo, mas ainda não descobri. Um dia descobrirei, e então contarei a vocês. Pergunta para o Sr. Cash. Como podemos levar paz a essas almas? Sr. Cash responde. Você só pode tornar a paz disponível para elas. Você não lhes traz a paz. Cabe a elas aceitá-la, se quiserem. Não estamos aqui para forçar ninguém a aceitar a paz. Só podemos torná-la disponível para que eles a aceitem, se quiserem. Pergunta para o Sr. Cash. Como posso usar os 8 aminoácidos essenciais que tomo diariamente com o Ganges? Posso dissolvê-los na água de Ganges do copo da vida 1 ou 2, o que seria mais benéfico para a nossa saúde? Bom, para obter mais instruções e instruções mais precisas sobre isso, consulte o site da Fundação Cash. Sr. Cash continua e responde. Você só precisa dissolver o aminoácido em comprimidos em um Ganges uma vez, e não todos os dias, e depois é só usar a água de Ganges. O Ganges se depositará no fundo. Você pode usar apenas algumas gotas da água, não um copo cheio. Funcionará da mesma forma. A força do campo é propagada na água. Normalmente os aminoácidos se conectam ao CO2, zinco e CuO. Tente não usar o CuO, pois ele é usado de maneiras específicas. Lembre-se de que não bebemos a água de Ganges do copo 2. Apenas borrifamos nos tecidos musculares vermelhos. Você pode usar apenas uma ou duas gotas na língua da água de Ganges que você fizer. Pergunta para o Sr. Cash. Eles são a primeira geração de viajantes do universo, os que estão aqui na Terra? E eles percebem quem eles são? Sr. Cash responde. É um fluxo contínuo de refugiados, como eu chamo. Eles sempre vêm e vão. É como os refugiados iranianos que tivemos na década de 1980 e outros também. Eles ainda estão chegando com nomes diferentes. O mesmo acontece com os passageiros do universo. Alguns deles são viajantes do universo e não refugiados. Nos próximos tempos, quando estivermos abertos a eles e for seguro que se manifestem, eles nos contarão suas histórias sobre o lar deles. Talvez então viajemos para o planeta deles depois de ouvirmos sobre ele. É da natureza do homem e da alma viajar, estar em dimensão e movimento. No momento, o homem só viaja pela aldeia da Terra para ver coisas novas. Logo ele viajará pelo universo e aprenderá coisas novas. Pergunta para o Sr. Cash. Servir a criação é uma maneira de criar a inércia interior para elevar a alma? E você poderia se tornar como um segundo sol, ser um alimentador para os outros? Sr. Cash responde. De certa forma, sim. Isso é fácil de fazer se você souber o caminho. É a diferença entre um missionário e um trabalhador de caridade. Um missionário vai para roubar dos outros. Ele vai a algum lugar para transformar as pessoas em algo diferente do jeito que ele quer que elas sejam. Mas um trabalhador da caridade, ele vai ajudar os outros por um senso de amor e obrigação de mudar a vida de alguém. E é assim que a alma funciona. E é por isso que, na verdade, nos chamamos de fundação. Isso traz à tona algo de alguns anos atrás, quando escrevi para uma organização internacional que dizia ser a favor da paz. Eu disse que se vocês querem alegar paz, então as cores de sua organização deveriam ser azuis, em homenagem ao planeta Terra, que é azul. Eles têm uma estrutura estúpida no sistema deles. Além disso, as letras na parte escrita devem ser douradas. O azul representa o homem da terra e o dourado é a ganância do homem. Quando você conseguir juntar os dois para trabalhar com perfeição, você se tornará um homem de paz. A bandeira carregada pela organização deve estar correta. Não carregamos uma bandeira em nossas almas, mas carregamos a cor de nossa ganância. Azul é a cor da alma do homem. Para ser um homem perfeito, você precisa viver de acordo com o ethos de Mitra, pois assim o que você dá não é contaminado pela matança do homem. Um dia o homem entenderá esses ensinamentos. Não podemos dizer nada sobre o corpo etérico, pois ninguém provou a existência dele. É apenas uma definição, portanto, como podemos situá-lo aqui? Sr. Cash continua e diz: antes de iniciar as sessões de voo de agosto, queríamos concluir a conferência de Münster. Agora temos uma impressão digital da alma da conferência. Isso nos dá uma compreensão mais clara da impressão digital, porque podemos analisar as impressões digitais exatamente do que preciso. Por favor, ouça os primeiros 5 ou 10 minutos do ensinamento de hoje. Se vocês entenderem, eu lhes dei a chave para se tornarem viajantes do espaço. Mas, novamente, é preciso ter sabedoria para entender isso. Esse é o fim desse índice rápido do workshop número 501.